Esse é o maestro DJ Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. E sexta-feira é essa, hein? Se é pra beber, a gente vai beber mais um pouquinho. Vamos lá! Ouvi hoje o céu nem o sol. As nuvens e chuva não trazem prazer. Não a vi sorrir como só você faz. As alô, família do Bairro Novo! Não trazem prazer. Tá na hora! Alexandre Sampaio, destaque entre os DJs da região. E o meu preferido Aldecore, ó. Canta o Hilton agora, fala pra ela, fala. Amor, meu coração pede só pra te amar. Essa música, Vinícius, você, a gente amanhecia no Interson essa música. Né? Querendo te encontrar, se eu não te ver, vou chorar. Quem sabe canta! Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. O aniversário do meu parceiro Savini Promoter, dia 26. Te abraçar. Essa festa vai para a região, vai ser no Bar Central também. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. É do Savini, do Leozinho também, meu irmão. Só sei que não dá mais. 26 de setembro. Não quero ficar. Eu quero te namorar. O Rômulo que seguiu o Vanguard curtia muito essa também. Alô, Terra Alta! Bora garimpar um pouquinho! Naquele dia que me viu partindo, eu prometi pra você que voltaria. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Decidido ficar rico. Pra te envolver, resolvi trazer todas as riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprendi a falar inglês. Só quem sabe canta. Você é o meu olho negro, alçando as marcantes de amém. Não dá pra esquecer meus beijos. É cada música, meu irmão. Não me falta nada. Bora, Aldricone, ele não pode beber hoje, né? É, igual logo hoje. Foi tomar essa vacina, meu irmão. Teu lado não me falta nada. E agora? Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quem sabe cama? Você é meu sol. É muito bom. Isso é bom demais. A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor é bom demais. Olha pra ela e fala assim pra ela, fala assim pra ela. Teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer, pensando em você. Alta, vai. Teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer. Vinícius Vasconcelos. Eu canto pra você, eu vivo pra você. Agora somos um. Aniversário do meu parceiro Leozinho. Savinho Promonte também, dia 26 de setembro. Rock vai ser no Bar Central. Roda no Rio Grande, X12 Retro. E a participação do DJ Juntas Platinando. Os meus sonhos de amor, me deito e sonho com você. E agora? maestro DJ Valdo Alves. Dale, maestro DJ Valdo Alves. Conveniência Central, vem comigo. E só ganhar um beijo seu. Logo, logo. Logo me apaixonei. O DJ fazendo clique. Os amigos de Vista Alegre do Mão em Peso com a gente hoje. Muito obrigado a vocês, gente. Convidar vocês. É 27 aniversário do empresário Paulinho. Conveniência da Loura. Rock do Zimbar, Valdo Alves. Anjo e Bala de Prata. E os DJs da região. Apaixonado em você. Meu empresário Paulinho hoje quer ser moleque dono. Bora, Paulinho! Vai no passeio! Vai no passeio! Vai no passeio! Referência no Pará, DJ Valdo Alves, o grande maestro de Curuçá. Encontrar você no baile da saudade, daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Aí o Rômulo se lembra, hein, Rômulo? E eu te procurando. Volta, volta, volta, você, volta, amor, volta. Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. No baile da saudade, tô louca pra dançar. Tô sempre na expectativa de te encontrar. Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Volta, chega comigo, empresário Paulino. Colado com sabe que é nóis. É bem melhor. Volta. Coração da Aline, vai a mil agora. A música da mulher que tem dois amores, viu? Depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que escolher. Wilton no Gomes, né? Rodrigo Gomes. É tão ruim. O Alan que gosta muito dessa sequência, Alan. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você Alexandre Sampaio! Ser feliz desse jeito. Chegando pra ficar, meu irmão. Um, não. Bora, meu DJ! Prepara. Vai dizer que tu tomou a vacina também. Fica bem, eu não vivo sem ele. Eu não vivo sem você. Não me peça pra parar, porque eu me acostumei. Maestro. Maestro. Maestro DJ Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. Você dança com ela e fala assim, ó. Um beijo, um olhar, um sorriso, um sonho feito pra nós dois lá no paraíso. E as meninas? A cama pra gente se amar e se satisfazer. Delírios de amor tão gostoso sentir com você. Canto Wilton. Um beijo, um olhar, minha Drica. Pronto. Um sonho feito pra nós dois lá no paraíso. A cama pra gente se amar e se satisfazer. Delírios de amor tão gostoso sentir com você. Na cama pra... Olha o Leozinho! O Leozinho vai estar no berço dia 26 junto com o Salvini Promonte. E essa festa vai para a região. Jonas Pratinado, X-Jose Retro, no Passe Central. Nosso amor, um caso complicado de se entender. Jonas Souza! Por que razão? Coisas tão banais estragam o prazer. linda, grande, um encanto. Não imagina amor. O cara que colocou o Wilton na mídia, ó. A gente tem que se entender. Rômulo dos Cobiçados. É verdade, tá parece o Rodrigo Marques. Sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas o amor se perdeu. E o amor se perdeu. Já virou! Vinícius Vasconcelos, ele vem porque ele sabe. Uhul! Tem um amor que passeia na noite, que dorme e desperta meus sonhos. É tão profundo que vai consumindo meu... Paulino! Dia 27, Paulino! Disfarçado de... Tá tudo certo e confirmado o aniversário dele em Santa Maria do Maú. De me esquecer. Esse ano tem o Valdo! Maestro DJ Valdo Alves. Tem em minha vida um amor que fará o que eu nunca entristeça e me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu... Bora, JK, prepara tudo, dia 27 é tudo nosso. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Liga pra ela assim, 2 horas da madrugada. Ela se acorda e o cara fala pra ela assim: amor, você não sai. Da onde? Do meu pensamento. Não dá jamais. Fica sozinho, não. Fala pra ela, fala. Você não sai. Da onde? Do meu pensamento. Não dá. Faça aqui, gente. É a melhor sexta-feira da região. Já tinha me falado, mas tinha que vir comprovar. Junto com o Alan, a família do Bar Central. A conveniência. E dá um show sexta e domingo. E domingo tem Alexandre e Ronaldo. Depois do Bar Central, ponte aqui, família. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar, nada é... Vinícius Vasconcelos, como não beber? Me trair. Olha, Jamile. Do meu jeito de. Aquelas que dão ser, hein, Wilton? Você é a briga. E eu vou lutar pra te reconquistar. É só uma fase, vai! É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Quem gosta das menores? Aquelas que não sei! Lembra dessa? Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino. Mas eu sei que um dia vais viver junto a mim. Sei que estas palavras nunca vão expressar o amor que eu sinto, por isso eu canto assim. Maestro DJ Valdo Alves, o DJ mais querido da região. Quero te encontrar. Loja Free Story. Semanas, Rodrigo Marcas. Salão do China. Todas estas palavras. Alex da Panificadora Vitória, da Vila dos Cabanos. Cantinho da Nai. O nosso sucesso é você. Pois eu sofro tanto. Domingo tem Barcarena. Evaldo, o homem que comanda Duque Golden na Ilha do Amor. Loja Black Estilos de Terra. Obrigado, Lúbia. Edson, conveniência. Jura que não vais me esquecer. Jura, pois eu amo você. Jura, nunca vais me deixar. Jura, se os mares que descobri. Os marcantes, uma viagem. Você pretende vocês viver um grande amor. Quem sabe canta. Sou seu amigo. Eu sou o seu. Vamos nessa. Wilton do Gol Veneno de Terra Alta. Seu compositor. Meu empresário vai estar no berço dia 29, hein, gente? O aniversário do Wilton do Gol Veneno. O passe entrar. Se você pretende. Tem o Valdo Alves. Um grande amor. E eu vou trazer uma tonelada de fogos do Barcelona. Dia 29. Eu sou o presente vai ser teu que tá no berço. Sou seu servo, seu objeto. Até um bolo de um metro. No cantinho da nave, viu, meu irmão? Sou seu sexo, seu incesto. Seu filho, sou seu criado. Toma, comadre! Fala, maestro! Tá show em terra alta, Juninho! Maestro DJ Valdo Alves. Fica a minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Essa aí, Vinícius! Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Quem sabe canta! Baby, vem. Lembra ou não lembra? Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu. Com Vinícius Central! Sei que te perdi. Eu te falei que as melhores hoje, as principais. Maestro DJ Valdo Alves. Amigos do Bairro Novo, frente a frente hoje. E falaram que vão amanhecer com o maestro hoje, meu irmão. Canta comigo, você. Vi você passar. Se apaixonou, não foi? Me apaixonei no teu olhar. Coração falou que você, só você é meu grande amor. Esperei você. O amigo dorme sujo com a gente, ele. Esperei. Curtindo o Aldricole e o Valdo Alves desde cedo, meu irmão. Você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Canta lá, vai. Se um dia eu te encontrar, vou poder. O amigo Edmar Neves, considerado. És minha paixão. Um abraço do Aldre e do maestro. És o meu primeiro amor. Hoje tão feliz estou. Quero te encontrar e te namorar. Loucura total. É mais uma dose de cavalo branco agora, Vinícius. Aqui do meu lado, os DJs destaques da região. Alexandre Sampaio é o nome de emoção. Emoção, poder te sentir, te tocar. Sensação. Olha, Alexandre, vai ficar com ciúme. Só pede pro Aldricole. Pra mim, é o meu DJ. Eu amo o Aldricole, viu? É verdade. Com um brilho no olhar. Fica o ciúme, Nai, pelo amor de Deus. Meu bem, eu quero te. Canta, Aline, agora! Canta, Aline, vai, mulher! DJ Cafó, emoção, conquistou meu coração. É o melhor, não tem pra ninguém. DJ Cafó, o melhor de Belém. DJ Cafó, emoção, conquistou meu coração. É o melhor, não tem pra ninguém. DJ Cafó, o melhor de Belém. Aí o cara naquele tempo colocava uma buchudinha de catuaba e de maçãzinha debaixo do braço. E curtia essa sequência lá no garapé. É. Canta, Vinícius, vai. Yeah, yeah. Até hoje lembro. Do que, filha? De você e dos seus beijos. Eu nunca esqueço. A cada segundo te desejo. Eu sei, você. A melhor conveniência do Brasil se chama Conveniência Central, no centro da cidade de Terra Alta. Você precisa conhecer. Preciso ter o seu amor curtindo. Tá tudo ao vivo. DJ Dinho é quem vai tocar. E aqui rola sequência como essa que você não escuta por aí, ó. Ó, ó, ó. Aquelas que você quase esqueceu. Valdo, por que quase, Valdo? Porque não tem como esquecer, meu irmão. Você pode até se distrair um pouquinho, mas quando na festa, Alexandre Sampaio, o cara toca essa sequência, o cara lembra. Com muito carinho, com muito amor. Toquinho. dentro de mim. Rômulo dos Cobiçados. O amor está no ar. O cara que deu nome pro Wilton do Siena Veneno. Aqui. Agora eu vou com o veneno. O meu coração. Na nossa canção. Bora, Pica, começa agora. DJ Valdo Alves. Daqui a pouquinho no Cassinão. Domingo, alô, Macarena. Segunda-feira, Rancho Fundo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Assim arrependido a cantar meus sentimentos nessa história de quem amo. Segura o Alan agora. Sei que às vezes eu falhei, em sua vida quase sempre estava ausente. Alô, meu padrinho Gilume! Compareça com o Wilton, rapidinho, Júnior! Gente, eu só te peço. O Leozinho também, o André, na conveniência. O aniversário do Leozinho vai ser dia 26 de setembro, junto com o aniversário do Salvini Promoter, meu irmão. Mas tem motivo. Passa entrar! Não vai embora, não. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora. Gira tudo! Os amigos da Terra Firme, galera do Jurunas do Guamá. Eles sempre pedem essa no CD do Valdo, né? Amigo Jean da Ciclo Peças e Motos aqui com a gente, muito obrigado. Valeu, Jean! Com você, meu grande amor, sou feliz, feliz estou. Como é bom te abraçar, até você passar. Você é, meu amor. Curtir o som da picape, grande flor. DJ Ramon de Charlie, grande flor. Essa picape toca em mim. De jeito não pode deixar ali. Essa picape toca em mim. Com de jeito amor. Alô, Vinícius, aquele giro que no Vanguard você realmente fazia parte. Bora girar, Rômulo, agora. Dia 27, agora aniversário do Paulinho Promoter, em Vista Alegre, em Santa Maria do Maú, na verdade. Bora, Paulinho, aquele giro, Paulinho! Bora! Gira tudo! Eu duvido você não tomar um agora, ó. Valdo Alves, tá, meu bem. Pra se falar de amor. Primeiro! Tem que se amar. Eu já vivi o amor. E posso falar. Canta, Nini, vai. Tudo que eu quero é me refazer. Cantinho da Nai, o nosso sucesso é você. Você! Outra alguém, você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Outro amor. Outro amor. Outro amor. poderei esquecer. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto. É pra você que gosta das melhores, vai. Poderei esquecer. Cantando ela, Valéria! Que te procuro, Valdo Alves, tá, meu bem? Vê teu sorriso em todos os lábios, em outros olhos. Bora, Vinícius! Essa avenida tem 10 anos. Te quero, e, se você não... e aí, Valéria? Valdo Alves, tá, meu bem? Com toda a força que abre tudo, meu coração. Onde tudo começou? Todas as palavras que fiz nessa canção. História pra contar, né, mano? Se não quiser me ouvir, esse tempo, cara. Só tem música firme nesse tempo, ó. É nesse tempo que o cara realmente viajava, amanhecia. Não tinha frescura nesse tempo. É. Ficar perto de você, amor é bom demais. Me satisfaz, você me atrai. Bate uma saudade louca. Se você se vai. Você passa e me vê, beijo não me... Meu padrinho aqui comigo, meu irmão. Pra acreditar... Rômulo dos Cobiçados. Tá. Alô, Savino, promonta! Louco, louco, louco estou para te conquistar, pra me entregar, pra te amar. Louco, louco, louco estou para te possuir, pra ter você aqui, pra ser só minha. Amigo Paulinho, empresário. Pra te dizer. O aniversário dele é 27 agora. Santa Maria do Maú, meu irmão. Anjo Bala de Prata, Paulo Alves, Rock de Josemar. E muita pólvora pra galera. Certeza que você está comigo. Agora, Vinícius, vai. Não vai embora, não. Não vai embora. Vinícius Vasconcelos. Era Jamilho. Vou suportar tu e você partir. Te juro, pois não saberei viver. Você que não dança, você pode tomar uma cerveja agora, viu, gente? O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar tu e você partir. Alô, família do Bairro Novo. Não saberei viver. De joelho fico aos teus pés. Mas não vá, amor, te peço. O empresário Jean, você que veio, Jean. Sabe que é nós, meu irmão. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se tiver... Dorme sujo, você dorme sujo, bora. Velha guarda. Eu traço forte e diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se muito afim de tomar uma. Ou vacina amigaçada. Eu traço forte e diz que não vai mais fazer isso comigo. E agora? Vai, vai! Aí bota a música firme, irmão. O Dorme Sujo gosta, hein? Canta, você vai. Que eu te amo. Você! Você já sabe. Mas você não quer saber das minhas verdades. Isso é o quê, família? Isso é amor, o que eu sinto. Mike Dorme Sujo. Mas você não quer. Eu posso tocar uma música que eu gosto, uma música que eu gosto. Você lá em casa, saber. Lá no Los Alge, eu e a primeira dama aqui, a gente curte muito essa música. Isso, viu, é amor, que posso tocar agora? Posso tocar uma música do Valdo agora, não, vocês. Mas vão. Você não quer saber. Essa música aqui eu saio com uma latina junto com a primeira dama que tá em casa, né? Alguém conhece essa? Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima caiu. Não posso mais ficar, amor. Tenho que ir pra marudar. A noite vem caindo. Nunca não. E o teu rosto tão bonito. É hora de partir. Wilton no Gol Veneno, Vinícius Vasconcelos. Eu não vou ficar sozinha. Eu não não quero mais sofrer. Por isso não me deixe, eu preciso de você. Só vocês! Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender. Obrigado, Lube, você, família! Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? Família Beck, estilos de terra alta! Procure logo entender que o nosso amor. Ouvindo! Ouvindo o som dos passarinhos. Eu! Vou cantar pra você voltar. E o Remo ganhou de 2-1. Voltarei pra ficar. Quem é do Remo, dá um grito! Demoro pra você voltar. Empresário! Logo, Robertinho! Eu vou voltar. Logo, pra você eu vou voltar. Logo. Faz muito tempo que eu não toco essa música, gente, ó. Ixi! Vambora, lá! Te cantar na canção, te cobrir de paixão e tocar em tuas... Conveniência Central! Sensações. E aí? Vem curtir toque som pra dançar nesse som e sentir teu coração. Quem sabe canta comigo, vai. Que só um dia o sonho acabar. Alexandre Sampaio, explodido com o Corinthians Central hoje. Ser o melhor de você, você e eu, com o Nicole também. O amigo Rony da Range Bala de Prata. Dia 27 é o aniversário do Paulinho. Empresário em Santa Maria do Baú, Range Bala de Prata, Valdo Alves, Marcos Josimar. Alexandre Sampaio vai estar com a gente também. Vai ser uma loucura no Rony. Sabe que é nós, meu irmão. Do Valdo e do Alexandre Sampaio. Explodiu, viu aí, Alexandre? E os sentimentos que te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o toque som e ouvindo tudo sensual. Só digo vai e segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o toque som e ouvindo tudo sensual. Toque som, toque som, toque som. Um gole na cerveja, canta comigo agora, vai! Só você! Eu quero com você. Obrigado, meu parceiro. Momentos... Vinícius! Vinícius Vasconcelos. Valeu, Jamir! Vamos com Deus, viu? Momento... Muito cuidado, tá bom? Esse casal que tá no coração do Valdo, Alexandre! As nossas vidas. Dance, dance, dance. Dance comigo. Fique comigo. Mais uma vez. Gente, próximo sábado. Vou dizer-te. É a festa de lançamento do Peixe Doido em Mocajubina. Você. Alexandre Sampaio. Fresco Macedo, Rock de Josimar, Yuri. E o Paranão Pescada Branca, informações do BV, a festa do Savino Promoter. Alô, Savino! Sabe que você é nosso, meu irmão. Obrigado, sucesso pra você, viu? Quando a festa começou, eu estava tão triste. Tá doido, doido? Dá uma dose de Roscoff agora aí, vai, vai, vai. Você que gosta muito de beber, fim de semana é um barato, pode crer. Serve pra matar tipo a escola, mas você tenha cuidado com o famoso Rupinol. O Rupinol é uma droga perigosa que a gatinha usa para lhe roubar. Quando ela bota no seu copo, você fica rupinado, no final tu sai roubado. Nicole é o nome da emoção. E o brega. E o brega, e o brega. Brega também é country. É country. é caldrum. Brega também é caldrum. É caldrum, é caldrum. É quando o tempo bom, gente, ó. Pra amanhecer. 3, 2, 1, vai. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais. Olha, musa. Vem. A cada dia. Galera no ré do pé, tá afim de beber mesmo, viu? Meu bem. Que sexta-feira é essa? Também. Na verdade é sábado, lindo, né? Eu chego mais, vou além. Vem, chega. Conveniência Central! Não faz assim. CD vai tocar no Bairro Novo, viu, gente? Não. Amigos do Bairro Novo comigo. Diga não, meu amor, me pra... Pode, o amigo Jean, meu empresário Longean. Ciclomotos, peças e acessórios e serviços. Não me diga não. Quando você quiser consertar sua moto, é só levar lá. Repole, meu amigo Jean e toda a nossa produção. Os melhores profissionais da região, viu? Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Toma, toma, toma, toma. Um, dois, três. E agora? E aí, Alan? Dance, dance sem parar. O brega da Zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. O brega da Zorra é muito fácil de cantar. Eu disse dance, dance sem parar. O amigo Leozinho, bora, Léo! Fácil de dançar. O aniversário dele vai ser dia 26, junto com o Salvini, meu irmão. O brega da Zorra é muito fácil de cantar, falar sério. Vamos que vamos, vamos! Vamos falar sério. Voilà! Toma, toma, toma, toma, toma, toma. DJ referência no Pará, DJ Valdo Alves, o grande maestro de Curuçá. Rômulo dos Cobiçados. Aqui do meu lado, hein? Espera, baby, vem comigo dançar. Hoje eu quero curtir esse som. O aniversário do meu parceiro Leozinho, do Salvinho. Vai ter meu parceiro o Jonas. E meu parceiro Alexandre Sampaio também. Vem dançar, com Brega da Zorra. É o campeão, é o campeão. Vem dançar, com Brega da Zorra. Pega do tempo bom, gente. É o campeão, é o campeão. Amigos do Bairro Novo, muito obrigado a vocês de coração, do Valdo, viu? É o campeão, é o campeão. Vem dançar, vem dançar, com Brega da Zorra. É o campeão, é o campeão. Um, dois, três. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão. E essa aqui, ó. Me ame, esse amor não faz sentido. Perdido de paixão por você. Em cada dia, cada noite que se passa, a dor aumenta, meu amor. O que eu vou fazer? Se saio pra te procurar, você se esconde, nem ao menos me responde pra. CD pra empresa Veneno. Que você vive. Alô, Wilton, você é a Drica. Veneno, Drica Gomes. Eu vou morrer. Amor, eu já estou ficando louco. Nossa amiga Luber também. Eu e a empresa? Ser. A cada instante, cada hora. Black Estilos de Terrão, tá valeu, meu. Amor, por quê? Canta, Rômulo! Amor assim não dá. Aline aqui do meu lado, primeira dama, Nai Rodrigues também. Lá. Mamãe do An. Amor assim não dá. Eu não posso aguentar. You're turning me inside out. Turning me inside out. You tell me what it's all. Faz muito tempo que eu não toco essa música, gente, ó. Essa aqui, ó. To make your tears run dry. O quê? You turn me inside out. And I don't have the slightest. You can. Cause I can see. Vai no bairro novo. And you can see. Vai. What's vai. Really inside of me. Lá no bairro novo. What's really inside of me. Melhor sexta-feira da região é Bar Central, viu, gente? Conveniência na sexta. E no domingo tem o nosso Rio Grande, Bar Central. Acabou lá, tem Alexandre Sampaio e o Ronaldo. E claro, também dá moral pro Aldrin Cole, porque o cara detona sexta, sábado. E amanhã tem ele, né, mano? Você me liberou, mas não sai do... O homem da vacina. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo... Uma agonia pra tomar uma, bicho. Você me liberou, mas não sai do meu lado. É por isso que eu não vou tomar essa vacina. Furado. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Eu quero sair sozinho pra dançar. Um brega por aí, sem ter hora pra voltar. Amanhã cê tomando a saideira no meio da bebedeira. Vê se me deixa em paz. Não dá pra viver assim, mulher. Larga do meu pé. Não dá pra viver assim, mulher. Larga do meu pé. Eu tô sabendo, é só papo furado. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Eu quero sair sozinho pra dançar. Um brega por aí, sem ter hora pra voltar. Amanhã cê comanda a saideira no meio da bebedeira. Vê se me deixa em paz. Não dá pra viver assim, mulher. Larga do meu pé. Não dá pra viver assim, mulher. Larga do meu pé. Ela amigo Jana, Ciro Motos e o Mike do Avenço também. E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico Preto. O Mike lembra desse tempo, meu irmão. Que tempo bom, Mike. Ela pegou meu Chico Preto, ela lhe... Hoje é só recordação. Quer levar. Hoje não volta mais. Eu morro de ciúme, por isso meu Chico Preto eu não vou lidar. Mas o Valdo toca, porque o Valdo é atrevido, meu irmão. Ele é... Amor, everybody. Que fala, Valdo, por que tu toca, Valdo? Por que eu toco? Eu toco. Calma, esse party, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da lã que a gente. Família do bairro, não, não. Sabe que nós? Essa família do bairro novo tem meu respeito, tem um carinho do Valdo, meu irmão. É. Ideal, dragão da vila veio pra fazer a festa. Vou dançando com a gatinha, cola do testa com testa. Essa e aí, Romulo? Eu aprendi fácil e legal. Numa festa comandada pelo Clube do Remo. O Remo ganhou de 2 a 1 do Vasco. E me falaram aqui que ficou barato pro Vasco, viu, gente? Me falaram que o Remo deu realmente um show hoje, viu? Não sei se é mentira, mas já tá no CD. Não sei se é mentira, viu? 1, 2, 3, se liga na contagem, vem dançar comigo, brega da... Falaram que um comentarista do Sport TV falou que ficou barato pro Vasco hoje, viu? Brega das aparelhas, é, meu irmão. DJ Cobra faz a festa. Eu não assisti o jogo, mas quem falou foi o comentarista do Sport TV, então... Faz a galera dançar, a galera... Me falaram que era pra ser 5 a 1 pro Remo hoje. A galera dançar. Ficou barato. Jailson faz a onda com o... Verdade? DJ está pronto. A brasa com o super som. DJ Brasil tocando tudo com um vibração. Agora o DJ Márcio, DJ do Vanguard, é quem vai detonar o brega das aparelhagens. Eu sei que o meu patrão não gosta. Conveniência Central! Vem, Alan, eu gosto desse tempo também, Alan. É o melhor tempo da minha vida, esse tempo aí, cara. Tô te falando. A festa vai começar e você vai dançar. Dança ou arrasta tudo, é quem vai tocar. E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João. Lá no bairro novo! Johnson é consagrado, o melhor da região. Agora você tem Conveniência Central, sexta, sábado e domingo, viu, gente? O ponte da galera e todo domingo tem o nosso Bar Central do Rio Grande também! Amigo Jota, me dá uma chance. Alô, Tchê, cadê você, Tchê? Já foi embora já, né? Teu jeito não é bem assim. O teu jeito meigo, me apaixonei. Confesso que errei, vamos tentar outra vez. O amigo Tchê, sua primeira dama. Os amigos lá do Banal do São Pedro. Eles que são parceiros também do Boris Design, do Boteco do Garapa. Alô, Tchê, muito obrigado. Você é um vencedor, viu? Você é sua esposa. Um abraço do Valdo aí, viu? Não tem mais jeito. Valeu, Tchê! Já já eu chego com você.